Nossa guitarra aqui na frente tá saindo uma só. É isso aí, pessoal, desculpa a falha técnica aí no começo, a gente ainda tá acertando, a gente chegou um pouco atrasado, estamos ajudando aqui na passagem ainda. Essa banda Canis Foot lá de Serrana, a gente já tem um tempo que toca lá pela cidade e a banda ficou um tempo inativa, agora tá voltando. Um orgulho nosso tá fazendo essa parceria primeiramente com o circuito todo, conhecendo o pessoal daqui de São Carlos, que já esteve lá conhecendo nosso projeto. E agora fazendo parte do projeto de vocês aqui. É isso que enriquece as bandas mesmo que circulam por aí. Valeu, vamos começar oficialmente o nosso show agora. Nós tivemos um probleminha aqui. Like a White Dog. And the days are like this. It's so again. I don't understand, but I like it. All night long, she smells annoyed. After the time, one more day you die, I get better. With the war, if you are happy, I'm happy too. It's alright, it's alright. We'll be right back. nonsense that's in my head. Fazer uma música agora, foi a primeira música em português que a banda fez, está sendo gravado agora para um trabalho novo que a gente pretende finalizar no final do segundo semestre. A música é uma homenagem aos Bulldogs lá do topo lá. Hello, Mr. Danger. Um, dois, três, quatro! Valeu! Isso é a Big Revolution, né? As pessoas mudando de atitude, isso é muito bom. É, nós vamos fazer a música agora, que é, foi o primeiro single que a gente lançou, foi em 2004. É, chama Look at Sky. I smile away every day. I bet I like you. Oh, you. Yeah, I do. Day after kill and day after kill. Go to your door. Never star, and I don't know why you never look at the sky. I bet I like you, sure. Yeah, I do. They have to kill, and they have to kill. I smile away, never think the better like you. Sure, yeah, I do. They are fucking, and they are fucking. Só esse trem mesmo, velho, muito louco. Um, dois, três, quatro. Yeah. isso aí, galera. Essa é a banda Canis Foot de Serrana. Foi um prazer a gente estar aqui. É a primeira vez tocando em São Carlos. Esperamos que a primeira de muitas. Foi muito louco encontrar isso aqui hoje, uma ferrovia como há tempos a gente não via aqui no interior, pô. Tudo funcionando. Isso é emocionante, cara. Eu sou um apaixonado por trens. Logo que eu fiquei sabendo que o show ia ser aqui, foi muito massa. É, então agradecer a todos vocês, essa é a banda Canis Foot, desculpa pela balureira aí, e Fire on the Cane, o nosso segundo single, foi lançado em 2005, videoclipe, YouTube, a gente tá aí nas banquinhas, tá aí no rolê, na internet. Valeu, São Carlos, banda Canis Foot de Serrana, foi um prazer. A mensagem dessa música é muito simples. A gente não pode esquecer o lugar que a gente mora, pô. A gente tá no meio do oceano. O oceano de cana, que tá aí sendo comercializado dessa forma tão injusta, né? Que custa dois e pouco pra se andar de carro. Pois é, agora entra a seca, os nossos filhos voltam pros hospitais, a fila tá daquele jeito, né? Quem respira e Fire on the Cane. Oh yes! California brasileira! Fire on the Cane. Fire on the Cane. Fire on the Cane. Fire on the Cane. Fire on the Cane. Fire on the cane, fire on the cane. Obrigado, pessoal do Massa. Obrigado, São Carlos. Valeu, esse evento aqui é lindo. Parabéns a vocês pela produção. Próximas bandas. Parabéns por estar aqui também.